Vassouras, Vassouras, bela cidade dos tempos coloniais. Vassouras, Vassouras, o tempo passa e cada vez te quero mais. Palmeiras ao vento, dando viva e boa-vinda ao passageiro, fugitivo do calor que está fazendo lá embaixo, lá no Rio de Janeiro. Adeus Leblon, Copacabana e Caraí, tô em Vassoura, mas não vou ficar aqui. Ei, sobe serra, desce serra, quanta gente vai subindo pela montanha. Quem vai pra serra se desterra, quem está morto desenterra, saúde ganha. Por isso eu vou pra Suíça brasileira, batendo pino vou até Miguel Pereira. Vassouras, Vassouras, bela cidade dos tempos coloniais. Vassouras, Vassouras, o tempo passa e cada vez te quero mais. Sobe serra, desce serra, quanta gente vai subindo pela montanha. Quem vai pra serra se desterra, quem está morto desenterra, saúde ganha. Por isso eu vou pra Suíça brasileira, batendo pino vou até Miguel Pereira. Vassouras, Vassouras, bela cidade dos tempos coloniais. Vassouras, Vassouras, o tempo passa e cada vez te quero mais. O tempo passa e cada vez te quero mais. Vassouras, Vassouras, Vassouras.